Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Obrigado Internet. Está a adorar o podcast da amizade digital em isolamento social desde março deste ano, 2020. Eu sou o Fernando Alvim, um rapaz que tem um tapete de corrida no corredor de casa, e comigo neste webcast da amizade virtual tem os meus dois amigões favoritos e habituais, o bacano do Nuno Dias e o respeitável Pedro Paulos. Olá, olá ambos. Olá, amigões. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Olha, estou em casa. Podia estar noutro sítio, mas estou em casa. Quem diria em casa, não é? Nuno Dias, deixa-me adivinhar. Também estás em casa, é isso? Esta semana também não saí de casa, foi incrível. Tem mais uma semana em casa. Portanto, esta semana já fiz compras. Está animada a conversa, que bom. Foi ótimo. Está fixe. Foi ótimo. Fixe. E estamos com o assunto, não é? Estamos abordamos vários assuntos, não é? Estar em casa, ao contrário, está morto. Podemos falar agora do que é que das séries estamos a ver, é uma coisa assim, mas isso é uma pincelada, não é? Não me apetece, não me apetece. Deixem-me dizer-vos que temos que seguir em frente com este programa. Já? Vamos. Antes de irmos em frente e apresentarmos a nossa convidada, que já estão a ver no ecrã, com esse console, o que significa que ela tem uma varanda. Por acaso eu conheço essa varanda. Muito bem até. E a verdade, mas eu não tenho uma varanda dessas e gostava. A verdade é que recebemos já alguns comentários da edição anterior e destacamos, destacamos alguns. Okay. Roberto Cancela diz, lindos, como folares da Páscoa. Obrigado. Olha, o Diogo Mota disse, coisas fixas que aconteceram na pandemia. Obrigado, internet. Uhum. Acontecemos, é verdade. E a Raquel Beato diz, saudades vossas. Quando estava no México, era sempre a minha companhia enquanto treinava. Obrigado, garotos. Uau, O que é que fará a Raquel Beato para estar no México a treinar? Amadeu Alberto diz, sou o único a olhar para trás do Alvim a ver se descubro a boneca insuflável. Sim, acho que sim. Por acaso, eu tá já bom, tive uma boneca insuflável que me deu o Herman José num programa de Natal, foi bem, há 2 anos. Eu não sei onde é que está essa boneca insuflável, mas já tenho que saber onde é que ela está, assim. Isto dá a impressão que está para durar. E pronto, estou um pouco... Enfim, vou saber onde é que está a boneca. Uma é feita de experiências, não é? Sim, é isso. E de plástico, não é? As pessoas deviam reduzir o consumo de plástico. Sim, sim. Bem, o Carlos Pereira diz, carrega, que rica equipa, força para o maluco, beleza. Mas não sei o que é que ele está a falar. Pode perder uma boneca aqui em cima. Por acaso, é engraçado. Onde é que eu... Pois... Deve estar dobrada. A dobrada é só uma caixinha assim. Eu suspeito que deve estar no meu escritório. Eu nunca mais a vi, confesso. Devo ter enviado para lá. Quando eu estou sozinho no escritório, aí sim ela revela-se de grande utilidade. Olha aqui outro comentário que é super apropriado. Alvim, pessoa em celibato. Um emoji a chorar a rir, claro. E adoro. Uma pessoa que está fascinada com o facto do Alvim estar em celibato. É verdade, também estou a adorar imenso isso. Francisco Tiago Moura diz, desculpem o atraso, mas estive a acabar de ver o live do Saúl Ricardo. É verdade, muitas pessoas que disseram que estavam a ver o live do Saúl. Agora já não é pequeno Saúl. Agora é o grande Saúl. Já deve ser grande. Um dia vai ser o velho Saúl. Está quase, não é? Ele deve... Que idade é que terá o... Deve ter 30 e algo... Sim, ele já foi pai, acho eu. Como a maioria das pessoas normais que chegam à idade adulta, são ele já tem um pequeno Saúl. Pronto, vamos apresentar a nossa convidada. Vamos apresentar a nossa convidada. Hoje temos a primeira convidada do sexo feminino nesta segunda vida do Obrigado Internet. Ela é psicóloga clínica, é professora universitária, é ativista e autora de vários livros. Já foi deputada, já não lembrava que tinha sido deputada, criou um partido, foi militante do Agir, não do cantor, candidata à Câmara Municipal de Lisboa e, para além de comentadora televisiva, lançou a 27 de março Psicopatas Portugueses, um podcast que conta alguns dos homicídios mais inacreditáveis da história do nosso país. Rapaziada, temos connosco a Joana Amaral Dias. Há 2 anos foi assim. Amizade! Amizade! O Obrigado Internet voltou. E os prémios que a celebram também. Obrigado, internet. Sem internet, eu não teria a minha página e não teriam denunciado a página. Dia 28 de Abril. Este vai ser o ano do Obrigado, internet, no Guinness. As categorias, os nomeados, os vencedores. Tudo pode acontecer neste evento. Prémios Obrigado, internet. A 3ª edição. Onda! É uma conversa boa onda! É tanto uma conversa boa onda! É mesmo uma conversa boa onda! Olá! Olá, Joana! Então, olá, Joana, tudo bem? Prazer. Tudo fixe, obrigada por me receberem. Muito olha, gosto. É um prazer. Seja bem-vindo à nossa casa. Sim, sim. Estás na varanda da tua casa. Ó, Joana, como é que tem sido o teu isolamento? Tem sido tranquilo. As diferenças também não são assim tantas relativamente ao que era a minha vida antes, por isso, enfim, estou sossegada, tenho saudades de algumas coisas, mas não posso queixar, não é? Há pessoas que têm isolamentos bem piores do que o meu, de certeza, quarentenas bem mais duras. Pessoas que não têm varandas como tu, imagino, não é? Porque não dá para apanhar este solinho. Exatamente, vitamina D é bom para o sistema imunitário. E que não, e que não podem ir à televisão, continuas a ir à televisão, certo? É isso, estavas mas tranquilo, e a tua, Alvin? Sim, tenho basicamente percebido que até me tenho aguentado, olha lá, não, eu pensei que ia chegar ao final da primeira semana completamente agitadíssimo e não... Mas não, Alvin, não conseguiste... Não. Pois, a senhora e agora ainda do... bem, porque ainda vais ter que penar mais 4 ou 5 semanas. Vocês acham mesmo isso? Eu estou convencido que isto do dia 1 de maio está resolvido. Chega dia 1 de maio e o meu aniversário, é verdade. Sim, acabou. Pronto, acabou. Sim. A partir de hoje. Vais para a Alameda. Vais para a Alameda sobre o dia do trabalhador. Acho que antes de 15 de maio, no way, Rosé. Mas acho que ainda pode ser renovado. Não pode ser renovado o estado de emergência mais uma vez ou pode? São duas vezes. A Joana é que deve perceber mais disto do que nós, não sei. Quantas vezes? Pronto. Joana. Não quer ser otimista, mas não estou a ver que antes dessa altura se consiga. Pois. Eu também não estou a ver. O que é que você, qual é a primeira coisa que vocês, vamos começar pela Joana, claro, querem fazer quando a quarentena, barra isolamento social, que é o que é na verdade, acabar? Apá, eu quero ir para a praia à vontade, dar mergulhos no mar e estar, depois ver duas ou três imperiais ali, planada, ali com o pezinho na areia, epá. Mas é disso que tens mais saudades nesta altura? Isso de valor. Pronto, mas o resto, andar na rua à vontade, é só a sensação de... Acho que aquilo que eu sinto mais falta é mesmo a sensação de liberdade. Mas um mergulhinho no mar, com uma cervejinha a seguir... Para que praia que tu vais, Joana? Pá, eu vou qualquer... Uma qualquer tenha uma esplanada. Ela ia dizer a praia para onde vai e tu tens esse comentário despropositado. Não sabes o que é fazer serviço público, sabes? Sim, Joana, mas também ias dizer que ias para qualquer uma? Eu vou para qualquer praia, eu adoro praia, tanto faz. Vou para a linha, desculpa, tu não tens fidelidade às praias? Eu tenho. Eu não tenho fidelidade a quase nada. Quer dizer que é um grande treino, não é? Tenho ao meu clube do coração, ao Futebol Clube do Porto, isso sem dúvida alguma. Inadmissível. Terminei. Inadmissível. Então, espera lá, e vocês? O que é que vão fazer, amigões? Eu vou quebrar o meu período de celibato, não é? Tem que ser, porque senão isto... É a primeira coisa que vais fazer quando saís de casa? Mas, por exemplo, tu já saíste de casa e não estiveste com pessoas, tipo, à distância mínima de 2 metros, dizer olá a mim, Sim. E então? O que é que isso tem a ver com a minha... Podia ser uma pessoa em casa a 2 metros e pedir-lhe para despir-se à tua frente, não sei. Não sei, tipo... Podiam inventar, tipo... O que é que eu ia fazer isso? Lembras-te daquela... Olha que a Joana está a ouvir e ela é psicóloga. Pronto, mas isso não tem nada. Ela já está a analisar, olha. Ela está a ouvir tudo. Inventava-se um tipo show, só que era para as pessoas se encontrarem neste período, não era para... Ou seja, tu ias, tipo as prisões americanas, tinhas um vidro no meio e estavas a falar com alguém que tu gostavas, pronto. E só que estavas à distância do vidro e quando tu saías, as pessoas limpavam tudo. Era um grande negócio para fazer agora. As pessoas limpavam tudo. O que é que estás a tentar sugerir, Paulo? mas espera, não, repara como o meu cérebro, para as pessoas que duvidavam disso, ainda tem alguma resta de pureza. Tu estavas a dizer, não sei o quê, um vidro, e falavam, e depois limpavam tudo. Pá, que imagem grotesca. Pá, que cena, de repente, projetaram-se imagens nada ortodoxas na minha mente, nada bom. Agora a culpa é minha, não é? Agora a culpa é minha, eu que estava aqui a criar um negócio muito potencial e que ia mudar o mundo, e já viste, por causa de uma pessoa, a minha ideia não vai mudar o mundo. Mas vou lembrar-te sempre desta ideia e imaginar que foi a tua mente que a revelou. Sim. Joana. Vou fazer uma pergunta à Joana. Joana, o que é que te levou a fazer um podcast sobre homicídios? Conta-nos um bocadinho deste projeto. O que é que te levou a fazer um podcast sobre homicídios? Olha, várias coisas. Primeiro, porque isso é habitualmente a minha matéria-prima, portanto, psicologia forense e de crónica criminal, análise criminal, daquele que todos os dias, número um, do Psicopatas Portugueses, e que foi um super sucesso, está a ser um super sucesso, tem vendido muito bem, pá, com super boa recepção. E depois não havia nada de true crime em Portugal, sendo que o true crime em Espanha, nos Estados Unidos, em todo lado, é um mega hit e o pessoal gosta muito. E por isso o conceito do livro é o mesmo que o podcast, é tudo casos reais de grandes homicídios portugueses, 100% verdade, mas as histórias, claro, no podcast são todas diferentes daquelas que estão no livro. E pronto, tem a ver com essa apetência do pessoal para saberem histórias de true crime, aqui com o plus, que não é só a história, há também sempre a análise psicológica das razões e do funcionamento dos mecanismos psicológicos do assassino. Há crimes perfeitos? Pá, depende do ponto de vista. Do ponto de vista estético, do ponto de vista policial... Policial no sentido de um crime que as pessoas não conseguem resolver? Há crimes perfeitos. O estripador de Lisboa, que assassinou várias prostitutas nos anos 90 em Lisboa, e que era um verdadeiro estripador, porque ele não tinha relações sexuais com elas, mas abria-as, tirava-lhes os órgãos, o coração, os rins, levava-os para casa, arrancava os cheios, etc. Portanto, era um crime particularmente sádico. E ele assassinou... Era de merchandise. Ele curtia era o merchandise. É uma linha lá em casa. Mas, era fada de arroz miúdos. Podia ser para fins sexuais, enfim. Isso agora levar-nos a outra conversa ainda mais catológica. Mas para vos dizer que esse gajo, não obstante o facto de ser um homicida daqueles incríveis, nunca foi descoberto. E como é que sabes que é um gajo? Está o FBI, teve cá a Interpol, a Polícia Judiciária, nossa, que é muitíssimo boa, vasculhou tudo e mais alguma coisa e nunca foi. Portanto, foi um crime perfeito, perfeitíssimo. Olha, mas tu disseste, esse gajo, como é que sabes que é um gajo? Sim. Epá, porque tudo, é assim, pode não ser, mas digamos que o perfil forense, tudo que é o perfil forense, indica isso, e as poucas provas que foram encontradas, nomeadamente uma análise de uma impressão digital parcial e uma pegada, indicavam que era um homem. Uou. Isto faz-me lembrar agora a Maddie. Mas, será que podemos falar da Maddie? Com algumas características físicas até que foram, podiam ser 1,75 m, fumador, deixou uma pirisca num dos locais, numa das cenas do crime, mas enfim, mas não foi descoberto nunca, e no entanto é um crime incrível, não é? Que compara com qualquer galeria. Isto foi em que altura? Os crimes dele foram em que altura? 90. Ele ainda pode estar vivo, então? Sim, nunca foi. Não pode estar. Ele nunca foi apanhado. Ah, não? A tua pergunta é pertinente. Pela simples razão de que este tipo de homicida serial killer, ele é um serial killer clássico, mesmo no sentido, mesmo técnico da palavra, não do que às vezes a gente usa no, não é, no café, mas lá nas imperiais ao final da tarde, mas no sentido estrito da palavra serial killer, lera mesmo, eles nunca param. Portanto, não há limites. Aliás, vai sempre... Então achas que, por não acontecer mais, pior, se calhar... mais sádico, com prognóstico ainda mais gore e mais violento, só param se forem detidos ou se morrerem. Portanto, a probabilidade deste homem ter morrido, entretanto, ou ter sido detido por outro crime qualquer e nunca ser descoberto que ele era o autor dos assassinatos das prostitutas em Lisboa, é muito elevada. Eu diria, pelo que conheço da história, eu conheço muito bem os pormenores, porque ele consta do meu livro de Psicopatas Portugueses, e, portanto, tive que levantar tudo que eram autos da polícia e isso tudo, eu diria que ele morreu. Se calhar tinha uma doença, um cancro, outra coisa qualquer, e morreu. Agora, a probabilidade de um homem destes parar, um tipo de psicopatas destes parar, porque, ai, cansei de matar, já chega, isso não existe, isso nunca aconteceu na história da criminologia mundial, e por isso este não seria, certeza, a exceção. E nos últimos 20 anos nós tivemos, assim, algum psicopata recente? Porra! se tivemos, olha, o segundo episódio do meu podcast Psicopatas Portugueses, o segundo episódio saiu na sexta-feira, e é sobre um caso incrível, que é o caso das gêmeas assassinas no Seixal, a Rafaela e a Inês, que assassinaram à facada a bebê recém-nascida de uma delas. Isto é um caso que qualquer criminologista, Estados Unidos, ao outro lado do mundo, ao Japão, ficaria impressionado e gostaria, tipo como assim, front page, não é? É um grande caso. Mas eu estava a falar assim um caso em sério, não propriamente assim, crimes frios e sangrentos, claro que há, mas eu estava a falar assim coisas assim em série, em número. Para dar uma série, PP. Para dar uma série. Estás muito interessado, PP, na criminologia. Curioso, não é? Estás muito curioso. Que engraçado. Mas, Joana, a sofisticação dos crimes é agora maior ou não? É diferente. Vamos lá ver, sempre existiram homicídios. E, aliás, as descobertas arqueológicas indicam que a partir do momento em que passou a haver ainda antes de haver Homo sapiens sapiens, já havia homicidas entre nós. Ah, ok. O homicídio não é um produto da sociedade contemporânea. Aquilo que é um produto da sociedade contemporânea é o psicopata, porque sempre se matou por honra, em defesa de propriedade, território, por vingança, etc. Mas pelo prazer apenas de matar, como é o caso, por exemplo, deste Estripador de Lisboa, este caso estávamos a falar, o psicopata, no verdadeiro sentido da palavra, no sentido técnico da palavra, que efetivamente é o gajo que mata por essa questão hedionda, mas ao mesmo tempo também absolutamente da ordem da realização do prazer, não é? Portanto, não tem nada a ver com o objeto material de coisa nenhuma. Para curtir. Sociedade contemporânea, sem dúvida, não existia antes. Para curtir, Pepe. Mas pronto, eu estava... Se pudessem matar alguém, matavam quem? Quem é que matava? Eu? Não iam presos. Ok. E podiam matar alguém. Quem é que matava? Não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém para matar. Agora, podias fazer a pergunta de outra maneira. Adoro. Eu não tenho ninguém para matar. Podia ser também. Como é que tu preferias matar alguém? Que assim tinha mais... Assim, tipo, imagina, não há ninguém que queira matar. Mas, por acaso, quisesse... Com um tiro. A forma? Com um tiro? Sim. Acho que é melhor com tiro, é mais rápido. Nas costas. Eu tenho muitas vertigens e tem aquele magnetismo, é aquele tipo de vertigens que tu pensas, pá, o que é que eu faria se saltasse aqui? Portanto, acho que seria tipo empurrar alguém. É tipo só para ver. Como o primeiro serial killer português, não é? Joana, o primeiro serial killer era o do Aqueduto das Águas Livres. Foi o último caso à pena de morte em Portugal. Não, ele não foi o último condenado à pena de morte em Portugal. O último foi o Francisco Matos Lobo. O último condenado à pena de morte em Portugal, que era um seminarista que assassinou por ciúmes a namorada, que era 10 anos mais velha, a filha da namorada, o filho da namorada e a empregada da namorada. Bem! Consta do podcast, posso já desvendar. Esse episódio ainda não está no ar, mas já está gravado, vai ser um dos episódios do meu podcast. Esse foi o último condenado à morte em Portugal. A última condenada à morte em Portugal, essa sim é a maior serial killer da história da criminologia portuguesa, está no meu livro, é a Luísa de Jesus, que matou com as suas próprias mãos 32 bebés recém-nascidos. 32 bebés. 32. Mas porquê? Mas era médica? Era médica? Aliás, ela não tem comparação mundial. Portanto, nós temos uns cromos, temos alguns psicopatas, alguns assassinos em série, nomeadamente essa Luísa de Jesus, que não tem, ou seja, está no pódio. Sem dúvida, não tem rival internacional. Ela matou porque fez uma psicose pós-parto muito grave. Isto é o que se supõe. Ela é século XVIII. Uma psicose pós-parto muito grave. E depois ia buscar os bebês à roda, que eram aqueles mecanismos dispositivos usados pela Santa Casa para dar os bebês para a adoção. E estrangulava-os com a fitinha que eles traziam ao pescoço para mostrar que eram adotados. Estrangulava-os assim. Matou 32. É uma assassina ímpar na história da criminologia mundial. Matou 32 em quanto tempo? A mulher condenada à morte em Portugal. Foi enforcada aqui no pátio da Praça da Figueira, em Lisboa. E bem. Sem pena nenhuma. Desculpa, não há. Estás quase para o André Ventura, estou a ver. E o André Ventura? Espera aí, tu cruzas-te com o André Ventura lá na CMTV ou não? Claro que sim. Ultimamente não, porque o futebol é uma indústria em declínio, mas... Mas nesta altura não é muita coisa relacionada com futebol, não é? Mas sim, Não tens aquela vontade de lhe pregar uma galheta? Silêncio. Abateu-se o silêncio. Okay. Vocês estão a bocado... Tu estavas a sugerir, não sei o que é isso do... A maneira de matar, a tua maneira preferida de matar. Sim. Isso é interessante, porque o modus operandi de cada homicídio, vocês se calhar já sabem disso intuitivamente, mas o modus operandi de cada homicida diz muito sobre as suas intenções no crime. Habitualmente, crimes que envolvem contacto físico, como o estrangulamento ou o empurrar, como tu estavas a dizer, são crimes onde há proximidade com a vítima. Por isso, eu diria que tu queres matar alguém, faz parte das suas relações próximas. Já o Alvin gostaria de matar alguém que não faz parte das suas relações próximas, porque o tiro com, habitualmente, nem sempre, isto não é uma regra infalível, há que juntar depois diferentes variáveis, cruzar diferentes variáveis, mas o assassinato com arma de fogo, a maior parte das vezes não há relação próxima com a vítima. Portanto, o modus operandi diz muito sobre as razões, os objetivos e as motivações do psicopata. Tens assim muito sumo para séries. Sim, podia haver. Porquê é que não escreves uma série? Uma série tipo Netflix, um documental, se calhar, acho não. Que teria potencial, pois, não? Pois, mas eu te terei novidades em breve, porque quem vos disse os meus direitos de autor de truque... primeira mão, pessoal! Vocês não sabem, não é? Mas se calhar já foram. Primeira mão! Oi, Joana, agora vai ser o quê? Netflix? Não posso dizer. Não pode dizer. Não vai dizer. Pode ser HBO? Não vai. Estamos em negociações. Ok. Muito bem. Olha, e o que é que te levou a fazer um podcast? Já tinhas e a Maddie? E a Maddie? Isso, ela já respondeu. Então, e a Maddie? Qual é a tua teoria sobre a Maddie? A minha teoria sobre a Maddie não é nenhuma. Eu como criminologista, gosto de analisar os factos. Antes de fazer... É? E os factos é, há alguns pais que deixam num apartamento sozinhos uma bebê de 4 anos e dois bebés de 2 anos. Por acaso é exatamente a idade dos meus filhos, neste momento. Meus filhos mais novos. Ou seja, crianças que não têm nenhuma capacidade autonómica e que não são capazes de se proteger minimamente. Ou seja, abriram. Há um ato grosseiro de negligência parental. E isso em si mesmo, se eles depois são responsáveis ou não, de quem que moldes pelo homicídio, não interessa discutir. Porque não interessa discutir logo. Temos que discutir o facto em si mesmo, porque este facto inaugural, que é o facto inicial desta história, é aquilo que abre a possibilidade de elas terem sido ou raptadas, ou a média ou ter sido raptada, ou assassinada, ou outra coisa qualquer. Portanto, o que me choca no caso da Maddie, como psicóloga clínica, como forense, como criminologista, é o facto destes pais nunca terem sido responsabilizados por esse acto inicial, que é o que abre a porta para que tudo o resto possa ter acontecido depois. E é um dos casos mais... Por isso, a minha teoria é só essa, é uma teoria factual. Mas a grande maioria dos portugueses diz que houve um... A teoria que todas as pessoas defendem é que houve um homicídio involuntário. Pronto. E depois a teoria que é construída diz que esse homicídio foi involuntário, obviamente que eles não queriam matar a Maddie, mas depois de terem percebido que a Maddie estava morta e perante as suas carreiras, acharam que o melhor que tinham a fazer era esconderem o corpo e ocultarem o crime. Essa hipótese, acho viável. Repara numa coisa, essa hipótese também parte deste facto inaugural que eu estava a sublinhar. Ou seja, se ela morreu sem querer, foi um acidente, vamos imaginar, eles deixaram-nas, como muitas pessoas diziam, deixaram-nos no apartamento sozinhos, com alguma coisa para dormirem melhor, com alguma substância química, algum estupefaciente, um psicofármaco qualquer, para o sono do mundo. Vamos imaginar... Ela. A miúda levantou-se à meia da noite, 11, bateu com a cabeça, morreu, chegou ao apartamento, ela está morta, decidem ocultar o cadáver, seja como for isso ou outra coisa qualquer, outra teoria qualquer, entrou um pedófilo durante a noite, raptou a miúda, não interessa, o que interessa Love tudo só foi não. possível porque inicialmente houve um crime que se chama, está tipificado no código português, que se chama exposição ao risco, Ou seja, estas crianças, estes génios de 2 anos e a menina de 4, foram expostos a uma situação de negligência que abriu as portas para qualquer outro crime. E sobre este crime eles deviam ter sido penalizados, na minha perspectiva. Será que os pais da Maddie podem adotar crianças? Isso é uma boa pergunta. Dificilmente. Mas se eles nunca foram... Imagina que eles agora adotavam uma criança. Era um escândalo. E morri outras. Eles ainda têm outros filhos, não é? Que agora já são bastante mais velhos. Que já devem ter pai mais de 15 anos, não é? Há quanto tempo é que foi este caso? Sim, já. Esse caso já tem pai 15 anos ou mais, já não sei. Já é muito antigo. A Maddie desapareceu no dia 3 de maio. Sabiam? Mas 3 de maio de quando? Porque é o dia dos meus anos. Portanto, eu lembro-me sempre que faço anos e digo, ah, mais um ano. Maddie desapareceu. E por acaso não recebeste assim uma prenda que não esqueces de abrir? 3 de maio de 2007. 3 de maio de 2006. 2006 ou 2007? 7. Pois, é por aí. É. O irmão da Maddie tem agora, sei lá, já é maior de idade. Não, são dos gêmeos. Já são maiores de idade e devem viver sempre com isto, para sempre. Ah, isso não tenho as dúvidas. Isto é uma história que marca toda a família indelevelmente. Aliás, eu até diria mais. Eles em crescendo e apercebendo-se das circunstâncias em que aconteceu o desaparecimento da irmã, certamente quererão pedir explicações aos pais, não é? A propósito é que os deixaram sozinhos no apartamento. Eu ia perguntar se eles ficaram ricos com este caso. Era só isso que eu ia perguntar. Ricos? Ricos não ficaram. Então, eles receberam dinheiro na barda. Que era Netflix, não, mas era dinheiro para a investigação. Os pais da Maddie, para começar, eu acho que os pais da Maddie não eram propriamente pessoas pobres, não é? Livros, viviam bem. Livros, agora, séries, essas coisas que têm ricos. Um preço. Merchandise. Com que t-shirts os a dizer. Pais da Maddie ficaram ricos. Ah, é assim, eles angriaram muito dinheiro para esta campanha. Eles fizeram, de facto, foi o primeiro grande homicídio no mundo inteiro que teve uma campanha global. Não é? De divulgação, etc. Comparando, desaparecem, infelizmente, todos os dias crianças na Europa, nos Estados Unidos, etc. Nenhuma delas, alguma vez, nem antes nem depois, teve o tratamento mediático, exposição mediática que o caso da Maddie teve. Com isso, eles conseguiram, de facto, angriar. Lembras-te que os pais da Maddie e até o Papa foram cumprimentar, não é? Uhum. Portanto, ou seja, com isso conseguiram angriar, de facto, um volume, uma massa monetária relevante. E quem é que fez o escrutínio desses fundos? Eu não fui. Tu foste tu, Alvin. Fui eu, também sim. Não. Fui eu, também não. Fiz o escrutínio dos fundos e vou apresentar-vos agora o relatório das contas. Espero que gostem, que deu-me bastante trabalho durante todos estes anos. Foi muito agora vou ter... Este momento. Não é verdade. Mas eu devo ter sido o único português que acreditou desde o início, que a Maddie tinha sido raptada. Por aliens. Pois. E ainda acreditas nisso? Eu ainda acredito que a Maddie tenha sido raptada. E que todo o folclore que foi feito em relação a esta teoria de conspirativa foi o tempo precioso que o raptor aproveitou em seu benefício, fugindo com a Maddie. Fazendo um interrail com ela. Um interrail. É a minha teoria. Olha, nós temos que seguir em frente neste programa, Joana. Vamos para o Isto ou Aquilo. Joana, vamos para o Isto ou Aquilo. Isto ou Aquilo. Olha, Joana, basicamente isto é um jogo que nós temos, que é muito fácil. Só tens que decidir se queres isto ou aquilo, não é? Pronto, basicamente é isso. E as opções que nós preparámos para ti? A primeira é o Charles Manson ou o Pedro Dias. Quem é que te escolhes? Isto ou aquilo? Manson ou Pedro Dias? Acho que prefiro... Epá, prefiro o Manson, porque primeiro porque ele não foi apanhado, não é? Teve a inteligência de get away with murder. E por isso, eu como fazendo a análise psicológica e criminológica, também me interessa perceber qual é que é a capacidade, a sofisticação do assassino, não é? E isso provoca alguma atração, por isso primeiro. O Charles Manson nunca foi acusado... Ou seja, não havia provas que ele tivesse morto alguém, ele só liderava a equipa dos mauzões, não é? Incentivava. Por isso, do ponto de vista da sofisticação psicológica e cognitiva, é muito mais interessante, portanto, número um. Charles Lee. Olha, Pepe, lê o segundo. Temos aqui duas séries policiais muito, muito conhecidas, para ver qual é que tu gostas mais. É o True Detective ou Mindhunter? True Detective ou Mindhunter? Escolho o Hercule Poirot. Poirot. Ok. Ou o crime de Sela, não é? Terceira. Prozis ou Herbalife? Ah. É Prozis. Oh. O quê? Então. Mas não ouvi. Eu acho que a Joana não está a ouvir o Nuno Dias. Tu não estás a ouvir o Nuno Dias, para não? Não, eu não ouço o Nuno desde o princípio da emissão, eu já tinha dito isso. Ai, tu não ouves? Eu ouço. Mas... Ah, ok. O que é que se passa aqui, ai, então? Tu não estás a ouvir o Nuno acho... desde o início? Querem que saia e volte a entrar? Só vejo sim, o Nuno. Faz isso. Faz isso, vá. Tchau, olha. Ficamos assim, agora não o deixamos entrar e ficamos... É isso, é isso. E vamos fazer o jogo sem ele. Terceira pergunta. A pergunta é: o True Detective? Não, não agora é outra. Ele voltou. Voltou. Agora já estás a ouvir o Nuno? Espera aí que eu tenho que. Olá, Nuno. Olá, consegues-me ouvir? Agora consigo. Obrigada. Ah, desculpa. Pronto. Muito bom. Ela não imagina o que aconteceu, não é? Ela teve o privilégio de estar neste programa com. Mas é melhor continuar. Oi, Joana, e consegues-me ouvir? Eu ouvi toda a gente desde o princípio mesmo. Menos eu. Pronto, não há problema. Não há problema. Simulamos que estava tudo a correr bem. Vou fazer a próxima, então. Prozis ou Herbalife? Prozis ou Herbalife? Epá, Prozis, eu sou embaixadora da Prozis. Essa pergunta isso. Não tem. Tu sempre foste uma apaixonada pelo exercício físico? Cidade, pub. Não há problema, mas sempre foste uma apaixonada por exercício físico. Sempre. O que é que tu fazes agora? Kickboxing mais? Estás a ver aqui o meu saco? Olha. Veste algum nome ao saco? Tem alguma pessoa? Tipo André Ventura, por exemplo. Não pode dizer isso. Pode ser o Luís Ferreira. É colega de trabalho. É de kickbox aqui na varanda. É. Ah, boa. Aí um murro. Ai. Olha, então, mas espera. Podes fazer em versão Muay Thai. Tu consegues praticar. Já alguma vez deste um murro a alguém? Mesmo? Não, nunca. Nem na escola primária? Treino sim. Há quem goste. Olha lá, imagina que tentavam assaltar. Alguma vez tentaram assaltar? Não tentaram, assaltaram mesmo. Mas eu não. Vão os anéis, fiquem os dedos. Não quero lutas. Claro. Não ofereceste resistência. Claro. Acho que até aconselhável que não se sofresse a resistência. Não sim, há sempre uma boa solução que é a arte marcial Kung Foz, que é fugir a sete pés. Foz é o mais indicado nessas circunstâncias. Sim. Só em treino ou competição, tem murros fora disso. É que senão pode ser o Alvin que quer dar um tiro a alguém, encontrou-te na rua e dá-te um tiro a ti, estás a ver? É, quando vais a correr. Vai não, Alvin, lê o próximo. Mas há um bocado aquela ideia generalizada que as pessoas que praticam artes marciais que um dia na vida vão usar tudo aquilo que aprenderam numa situação destas. Mas é assim. Nos filmes acontece sempre isso. Que é, há um grupo de bandidos que se mete com a pessoa errada, desconhecido que ele é cinturão negro numa arte marcial e apanham uma carga de porrada de criar bicho sem necessidade nenhuma. Pronto, basicamente. Eu, por acaso, conheço uma pessoa, que, na verdade, usou, e isto é uma coisa muito rara, porque as artes marciais ensinam, sobretudo, justamente ao oposto, a não atacar, a defender, e não sei o quê. Sabes antecipar as coisas. Sim, e a não usar, no fundo. Sim. Mas ela teve que usar, porque ela ia sendo assaltada por três rapazes, e os três foram para o hospital. Isto é verdade. Isto é verdade. Os três rapazes foram para o hospital. Ela usou tudo aquilo que sabia e deu cabo deles. Era uma rapariga. Era e é, eu conheço. Não vou dizer quem é. Mas isso ainda hoje é comentado lá no sítio onde ela mora. Este episódio em que ela. Tens amigas bem fortes, Alvin. É verdade. Esta amiga é bem forte. Bem forte. Uau! Estávamos aqui no jogo, este jogo que está demorado. Volta. Joana, naturismo ou autocaravanismo? Autocratismo, autocratismo, epá, não. Hotel, não? Hotel. Mas já tiveste uma autocaravana. Sim, sim, exato, já tive, vês, tu sabes aplicar os termos verbais, já tive. Fizeste muitas viagens? Eu fiz muitas viagens na minha autocaravana, cheguei a ir daqui à Bósnia, na autocaravana. À Bósnia? À Bósnia, em todo o sul. Uou. Sul. Uou. Da Espanha. Quanto tempo é que demoraste? Da Itália, até Trieste, pela Croácia, uou. Bósnia... Sabes que há uma coisa que realmente as autocaravanas têm, é que a grande maioria das pessoas, passado um tempo, vendem a autocaravana. E não vendem para comprar outra, é vendem, acabou este capítulo da minha vida, não tenho mais autocaravana. Porquê que será? Porquê que será? Será que é como o frozen yogurt e é uma fase de passagem na vida das pessoas? Talvez. Mas eu estou com a autocaravana, neste momento não. Tenho dois bebês. Não me apetece meter-me com a última caravana. Mas naturismo? Não, eu não gosto muito de naturismo, por acaso. Não. Não é a minha praia. Eu nunca fiz naturismo, vocês já fizeram, amigos? Eu já fiz uma vez ou outra, é fixe. Vamos colocar tomar aqui bem. Uma foto do Paulo a fazer naturismo. Conseguimos isto através de Rui Pinto, nosso novo amigo. Yeah. Ó, Joana, os grandes músculos, porque é assim que eu sou. É uma foto verdadeira de minha. Claro. Vamos lá. Claro. Olha, vou e para a próxima. Último. Sou eu a próxima. É o último. Ibiza ou Dias? Pronto. Ibiza ou? Ou? Vila Moura, Algarve, vá. Epá, Ibiza. Eu adoro Ibiza. Vou todos os anos para Ibiza. Todos os verões. Vai. Espero que este verão já tinha arranjado alojamento, já tinha tratado de tudo. Uma estou vila? Para agosto. Adoro as festas de Ibiza, Circo Louco, etc. E adoro as praias de Ibiza, são espetaculares. E por isso Ibiza forever. Eu sou apaixonada por Ibiza. Então vais para Ibiza mesmo para a noite de Ibiza. Não, é que eu gosto muito de noite, mas também gosto muito de praia. E, portanto, Ibiza tem aquela conjugação. Miami também tem isso. Só que Ibiza tem na mistura perfeita, na dose perfeita de praias incríveis com noite incrível. E, portanto, Cova Santa, etc. E, pá, espetacular. Se não conhecem a noite de Ibiza, vale a pena. Um bocado caro. Já tive uma vez em Ibiza, uma noite. Tive uma noite em Ibiza. Ibiza nunca mais esqueceu. Ibiza nunca mais esqueceu esta noite. Ainda hoje fala disso. Ainda hoje fala disso em Ibiza. Ainda hoje noite em que lá estive. Sobre isso. É verdade. Foi uma noite incrível. Olha, temos que seguir aqui com os virais da semana, sabem, amigões? E temos que ser lestos, que estamos aqui um pouco atrasados. Vamos aos virais da quarentena. Mais um festival cancelado. O Ministério da Cultura tinha anunciado no início da semana que iria apostar num festival de música a ser transmitido pela RTP e que tinha um orçamento de 1 milhão de euros a distribuir pelos participantes, que dividiu em absoluto o meio musical. Os concertos seriam transmitidos na RTP Play e no canal 444 e era apresentado pelo Júlio Isidro. Bem antes de começar, foi cancelado por causa do lançamento de uma petição que pediu o cancelamento do festival e que em menos de 24 horas reuniu mais de 20 mil assinaturas. O poder da internet no setor. Nós temos aqui uma pessoa que trabalha na música, que está aqui ao lado, não é? E que deve poder falar-se mais sobre isto. Eu posso dizer que isto, este festival, que era o TV Fest, gerou reações bem ressabiadas, tanto antes como depois do cancelamento. Houve gente que ficou mesmo revoltada com isto, seja porque tinha acontecido o festival, seja porque já não ia acontecer. Por exemplo, que revoltou-se bastante com isto. O que é que disse? Chamou de alguns outros músicos menos corretos por terem aderido a esta, iniciativa. Mas a iniciativa... Esta iniciativa podia ter bom fundo, mas a música não faz só parte da cultura, né? Há muito mais cultura para além da música e não faz muito sentido serem só... O que é estranho é o esquema de... Não é um esquema da pirâmide como da Herbalife, mas é um bocado... Eu vou passar ao seguinte artista que vai... Joana, o que é que... Como disse o Beyoncé, temos... Ah, eu acho que é um bocado estranho o Ministério. Isto é um setor muito afetado, o setor da cultura, não é? Há muito com a cena do lockdown, da quarentena, este é um deles. Eu acho muito bem que isso apoio ao setor, mas eu acho que é um bocado estranho o Ministério não conseguir se coordenar com os representantes do setor, não é? E lançar medidas avulsas. Parece-me uma coisa um bocado mal pensada e que acaba por gerar divisão. E... Parece ao calho. Muito um bocado essa ideia, não é? Parece uma coisa ao calho. Mas definitivamente tem que haver uma boa ideia é que possa ajudar este setor. Mas que ajude também os que não estão estabelecidos. Uhum. Ou seja, sim, o problema não é só as pessoas que vão estar envolvidas, não é? É muitas pessoas que vão estar de fora. Sim, como é que se faz para abranger todos, não é? É essa sei, ideia para um milhão forma. De dólares ou para um milhão de euros? Tens que encontrar uma maneira. Mas qual é a maneira? Podiam fazer como o governo, já não sei se é o italiano, acho que é o italiano ou o francês, que dão aos jovens dinheiro para gastar em cultura. Podiam fazer isso. Podiam, tipo, começar um hábito para as pessoas gastarem dinheiro em cultura. Acho que já não tens alguma solução, alguma ideia? Eu gosto dessa sugestão. A minha ideia, desde o princípio sobre esta crise, é que eu acho que aquilo que se devia ter apostado era dar dinheiro a toda a gente. Dar dinheiro a toda a gente. O chamado cheque de emergência, ou helicopter money. Porque há muitos... Porque nós estamos a falar destes setores. Mas se começarmos a pôr o ruto contra o nu, ou o pobre contra o descartado, ou o funcionário público contra o desempregado, dividir para reinar nunca é fixe. Nesta altura em que precisamos estar unidos e coesos, muito menos. Portanto, eu acho que era muito melhor ter dinheiro e as pessoas produziam e reorganizavam-se com o seu potencial e as suas capacidades do que estar a fazer demasiadas distinções, sinceramente. Acho que tinha sido bom começar por aí. Também gosto desta ideia que tu estavas a dar, da cena de dar cheques que só podem ser gastos em determinadas coisas, por exemplo, um cheque cultura, que só podes gastar aquele dinheiro com um X fundo. Acho que isso também é muito interessante. Aliás, acho que devia haver cheques para tudo. Cheque cultura... Olha, vou avançar aqui para um viral. Pirataria não, também tem a ver aqui um bocado com cultura. Numa iniciativa inédita, 20 diretores de vários jornais e revistas nacionais juntaram-se para pedir aos leitores ajuda no combate à pirataria que afeta a sustentabilidade do jornalismo profissional e independente. Esta ameaça tem acontecido de maneira bastante forte nas últimas semanas com a proliferação de edições piratas de jornais e revistas através da rede social WhatsApp ou e-mail num atentado grave contra o trabalho dos jornalistas. No e-mail nunca recebi, mas já recebi no WhatsApp e condenei vários jornais. Tu não? O que fizeste? Deixaste de falar com a pessoa? Não, mas disse, não devia estar a fazer isto. Não devia estar a fazer isto! Okay. Para com não, isso! Disse, não devia estar a fazer isto, meu menino! Nunca mais me faças isto! Tal. E ver imediatamente um vírus para o telemóvel. Já sabemos que é a pessoa com o Alvin quer dar um tiro, basicamente. Foi esta pessoa. Foi o nome do Alvin. Sim. Mas eu acho curioso que eu acho que há aqui uma coisa que eu acho curiosa, que é as pessoas não acham importante comprar um jornal. Ou seja, não acham importante gastar 1,20€ num jornal. Mas, tipo, ler no telemóvel já é fixe. Estás a ver? Ou seja, comprar o jornal custa 1€, que é pouco mais do que um café, depende do sítio onde estás a tomar o café, é chunga, não é fixe estar a gastar esse dinheiro, porque é muito dinheiro, mas depois estar a receber um telemóvel. Eu acho que há uma coisa com a cultura que quase que não acontece a mais nenhum outro meio, que é há muita gratuitidade na cultura. As pessoas estão habituadas a receber a cultura sem... A não pagar para um concerto. Sem a pagarem. E isso não acontece, por exemplo, com a comida. As pessoas não estão habituadas a receberem comida de graça. Têm que comprar sempre a comida. Não, e quem com a cultura der, não. Tem muita cultura que é gratuita. E acho que... E eu percebo, sei lá, os concertos agora que estamos a ver. Uma quantidade de concertos, artistas, as peças de teatro. Mas... Como é que se vai fazer, então, para depois as pessoas, a da altura... De rentabilizar, dizer, olha, final... Hã? De rentabilizar. Sim, como é que se vai rentabilizar, não é? Sim, e esse é o grande perigo. Se por um lado é ótimo, porque chega a muito mais pessoas, estou-me a lembrar dos concertos, por exemplo, gratuitos, que há, agora as câmaras todas fazem, não é? Tu depois, a banda, quando quiser fazer um concerto... com bilhetes, não vai conseguir. Sim, não é? Mas tens esse problema desde os anos, desde os 2000, né? As pessoas não gostam, preferem estar a beber copos na rua do que estar a ir a um concerto e pagar 5 euros. A cultura sempre foi muito tratada como um meio grátis, não é? É verdade, pessoas, isso. Pronto, mas as pessoas têm que pensar que estão autores e estão pessoas Claro. Se calhar é a primeira vez com esta pandemia que as pessoas preocuparam-se realmente como é que um artista faz dinheiro, não é? Tipo, se... Preocuparam-se, mas a verdade é que tudo o que lhes está a chegar é de forma gratuita. Não é? Sim, mas está. O desafio era, estamos a perder a nossa convidada. E agora? Joana! Joana! Eu posso tentar ir para a sala para melhorar a minha ligação. Os três ao mesmo tempo. Vá lá, diz. Um, dois, três. Joana! Oh, Joana! Ah, voltou! Ok. Olha, ouviu. Afinal, voltaste. Então, Dias. Eu estou aqui. Espera aí, faço sala. Vou mudar de cenário. Okay. Bem, com isto da Joana ter caído, a verdade é que interrompemos a nossa conversa que estava a ser séria e interessante. Aliás, como em tudo neste programa. Mas a verdade é essa, não é? As pessoas estão muito habituadas à cultura lhes ser dada, muitas das vezes, de forma gratuita. O que é ótimo, de facto. Mas, por outro lado, cria aqui um problema gigante. E agora? Que é que as pessoas têm que comer? Olha, é assim, primeiro eu não acho que as pessoas que leiam jornais em PDF nos telemóveis sejam as pessoas que iam comprar. Eu acho que o problema do jornalismo não é esse, sinceramente. Acho que o problema do jornalismo... Estão-me a ouvir? Sim, não? Sim, estamos a ouvir. Ah, o problema do jornalismo é outro. O problema do jornalismo deixou de ser incómodo. O jornalismo decidiu há muito tempo de ser watchdog, de fazer a pergunta difícil, sendo... às vezes de braço dado com o grande poder e as pessoas interessaram-se e portanto as pessoas têm muitas dúvidas hoje em dia sobre os jornalistas e portanto eu acho que grande parte do problema, isto não é o único, mas grande parte do problema do jornalismo tem a ver com a essência, a missão nobre daquilo que é jornalista e não com a porcaria do PDF. Não acho que sejam as pessoas que leem o jornal em PDF que deixaram de comprar por receberem em PDF. Sim, sinceramente, é o conteúdo. Agora, em relação à questão da cultura, isso também acontece na área. Imagina trecho de espada à cinta, onde eu vou ter que tirar um dia de trabalho inteiro, não é? Preparar a conferência, viagem para lá, viagem para cá, e eu pergunto, honorários? Ah, pagamos no almoço! Tipo, pois não. Eu vou tirar um dia de trabalho, um dia que eu deixo de fazer consultório, dar aulas, de, não é? De fazer televisão, deixo um dia de tenho trabalho um dia inteiro, e no entanto, as pessoas que estão na conferência, a ligar a luz, a abrir a porta, muitas vezes a organizar o evento, são pagas, e muito bem, ainda bem. Por isso, isto é um problema transversal a muitas áreas, esta questão, e eu acho que tem que ser mesmo uma mudança de mentalidades. Há pessoas que ainda ficam escandalizadas hoje em dia quando eu pergunto, ah, vou fazer a conferência, sim, mas quais são os honorários? Há pessoas que acham que eu, tipo, sou uma louca por dinheiro. Eu tenho um amigo meu que utiliza isso como truque de engate, diz às raparigas, vem cá à casa, eu pago o almoço, dás uma conferenciazinha. Isso é uma boa técnica. É uma boa técnica. Excelente técnica é essa. Deve resultar imenso. Vou falar do próximo. Vamos do lá. Próximo, do Netflix, spoilers não. É o chamado Pé na Poça. A Netflix revelou na conta de Twitter um spoiler principal da Casa de Papel e os internautas ficaram bastante enfurecidos. A Netflix disse numa publicação que a Casa de Papel nunca mais será a mesma sem você. Portanto, eu não vou dizer qual é a personagem porque eu não vou. E é o Twitter teve bastante reações bastante más. E relaxem, pessoal, nós não vamos dizer que foi a Nairobi. Ups. Estraguei-vos a série. Eu também não estava a ver. Andas a ver alguma série, Joana? Sim, andei a ver. Agora estou a ver aquele Tiger King, sabem qual é? Ah, sim, é fixe. Eu vou ver quando acabar o BoJack Horseman, vou ver isso. Eu ando a ver, mas aquilo é bastante complicado. As personagens são todas uma merda. Eles são todos doentes. Todos malucos. Mas tem muita piada, não é? Tem muita graça. E pronto, é isso. Olha, eu ando a ver mais filmes do que séries. Nos óculos. Não, não é nada nos óculos. Há um site de cinema alternativo. Não é desse que vocês estão a pensar, amigões. É o Filmin. Filmin. Passa aqui a publicidade. E tem muitos filmes interessantes. Digo já. Estás a dar uma de indie, hipster, não é, Alvin? É isso, estou a dar uma de indie. Temos que comentar, no fundo, uma das notícias da semana, que é a libertação de Rui Pinto. Ana Gomes, desde a sua libertação, que está aos pinotes, não para com o Rui Pinto em liberdade. Às 22 horas, Ana Gomes vai sempre celebrar a libertação de... Vai bater palmas à janela a celebrar a libertação de Rui Pinto. É ela sozinha lá no bar bater palmas ao Rui Pinto. É um espetáculo um tanto quanto triste, mas é a sua grande apoiante. É Ana Gomes é uma pessoa de grandes convicções. Joana, ficaste contente com a libertação do Rui Pinto? A libertação. Ele deixou de estar no calabouço da Polícia Judiciária. Isto é muito difícil estar... próprio. Não é? Portanto, não é bem tipo. Está em casa, não é? Pronto, também nessa altura nem para a franga, mas pronto, não é? Está igual a todos, não é? Neste momento somos todos Rui Pinto. Não, tu não estás na Polícia Judiciária. Sim, tu não és um hacker, Alvin. Não sabemos. Espera, mas o Rui Pinto basicamente está em casa com pulseira elétrica, é isso? Não, está na Polícia Judiciária. Ah, espera, eu pensei que ele tinha ido para casa. Não. E além disso, também ainda ninguém percebeu muito bem que tipo de acordo é que ele estabeleceu com a própria Polícia Judiciária, tipo, porque em Portugal não existe bem essa figura, existem algumas coisas previstas na lei, mas não há bem essa figura da delação premiada, não é? Portanto, não sabe bem que tipo de acordo é que foi estabelecido. Agora, tirando esse menor, estou satisfeita, não fazia sentido nenhum o Rui Pinto, que denunciou crimes tão graves relacionados com o Futebol Leaks ou com o Luanda Leaks, estar detido quando tanta malta, criminosos de colarinho branco, esses sim com grandes desvios, embranqueamento de capitais, etc., andam para aí soltinhos como o arroz. Portanto, acho que um ano e tal de prisão preventiva chegou e bastou, e prefiro que ele colabore com a justiça portuguesa como colaborou e colabora com a justiça holandesa, da Alemanha, e por aí fora, isso faz muito mais sentido. Olha, mas então ele basicamente saiu da prisão convencional para ir para a prisão da Polícia Judiciária, é isso? Não, ele estava no calabouço da PJ. E agora? E agora está na PJ. Calabouço é uma palavra que soa logo tão mal, imagina. Medieval, é uma palavra medieval. Eu acho que preferia estar na prisão a estar no calabouço. Calabouço parece mas espera, pior. Mas espera, e há aqui uma coisa que eu não estou a perceber. Ok, estava no calabouço da PJ e agora está na PJ. Mas está na PJ onde? Numa sala que eles têm? Por isso é que eu comecei por dizer que isto ainda não está bem explicado. Mas ele não está em casa. Até porque, Alvin, se o libertasse, ele fosse para casa, limpava-lhe o sebo, não é? Ah, ok. Não tinha pensado nisso. Pois. Jorge Mendes mandava os agentes secretos dele. Alguém lhe dava um tiro, não é? É assim, quanto tempo achas que o Rui Pinto demorava, aguentava-se sozinho e solto? Meia hora, podia ir ao pão e depois... Que lhe dessem o cartão de saída. Então o Rui Pinto nunca pode estar em liberdade porque alguém lhe vai fazer a folha. Eventualmente, se entrar numa espécie de um programa de proteção de testemunhas, não é? E se for, imagina, se for vir apostar com chamado, em vez de chamar Rui Pinto, chamasse Richards. Vai viver para Covilhã por fazer queijos numa litifundiária. Olha, não sei, vocês ficaram felizes com o Rui Pinto ou não? Ou ficaram com medo? Dias? É-me indiferente, apesar de saber... Acho que o Rui Pinto não... Eu acho... O que é que ele descobria, o Rui Pinto, se entrasse nos vossos computadores? Paulo e Dias. O meu histórico de pornografia, se calhar. Isso aí toda a gente já sabe que tu vês. Tipo, não é assim uma coisa que... Sim. Só se forem coisas muito estranhas, eu acho que... Mas íamos ficar a saber quais são os itens dentro da pornografia que tu procuras, Dias. Isso ia ser muito, muito interessante. Descobrir os teus, óbvio. Não sabemos o que é que tu gostas. Mas não estou nada de... Mais vale se calhar dizermos já para se ele... Sim, eu vou dizer, vamos dizer todos, 3, 2, 1, vamos todos dizer ao mesmo tempo. 3, 2, 3. Mil! Não disse nada, estás a ver? Não disse nada, eu fui o único que disse mil. Temos que ir aqui às curtas, que são os vídeos mais breves que nós temos para apresentar. Eu vou dizer a primeira, as videochamadas no Microsoft Teams cresceram 1000% em março, claro, não é? Pois claro. Novidade essa. Isso é notícia. É uma notícia, é dados, informados, factos. Olha, a Zoom está a ser processada por um dos acionistas nos Estados Unidos por exagerar o nível de segurança e privacidade. Exagerar? Sim. Há quem diga justamente o oposto. Sim, mas sabes que houve aí uma coisa que a companhia House Party e o House, que faz a House, foram ambas vítimas de difamação na internet. Ou seja, andam a tentar alguém. Não sei se foi alguém que cresceu 1000%, não sei quem é que foi. anda a tentar mandá-los abaixo, basicamente, e anda a fazer uma smear campaign, como se diz em inglês, e a tentar limpar-lhes o sebo. Pode ser verdade, pode não ser verdade, que eles têm fragilidades e insegurança nas suas redes, mas segundo eles aponta para que não, mas eles também não iam dizer que sim, não é? Fica essa dúvida. O Instagram Direct já pode ser utilizado no PC. Assim, o utilizador vai poder gerir todas as suas mensagens e iniciar conversas ou responder aos seus contactos. Muito só falta diretos. Só falta diretos agora. Sim. Já fizeste algum direto, Joana, nesta quarentena? Ou neste isolamento? Na semana passada fiz um muito agir com o Van der Ding sobre o Psicopatas Portugueses. Dar um live. Foi o segundo direto mais giro que tu tiveste, não é? Olha, peraí, estamos a terminar, mas ainda aqui cá está. Decidimos, aliás, criar uma secçãozinha para reagirmos aos vídeos. Esta semana são dois. Primeiro, bem, são os brasileiros, são os reis da internet. Ora vejam. O cara tá jogando um videogame na parede do prédio, cara. Street Fighter 2. Rapaz! Rei! Muito bom. Passando da varanda ali. Sensacional. Show de bola. Pronto. É assim que no Brasil se vive a quarentena, o isolamento. Uma pessoa a jogar Street Fighter projetar no o seu prédio. Jogo no prédio, não é? Sim, a outra é os... Uma vez comprei um projetor de slides na Feira da Ladra e projetei uma imagem do Papa João Paulo II nos prédios também. Foi só uma imagem do Papa João Paulo II, era o que eu tinha. Era o melhor slide. Olha, o João Félix, que joga no Atlético de Madrid, tem feito lives a jogar PlayStation e as reações dele são bastante, bastante engraçadas. Comoventes. E vamos ver, são comoventes até, são bastante interessantes. Olha aqui. Isto é o que? É o FIFA? É. Outro! Ele joga com o Benfica. Joga. Ui, walkout. Argentino. Ai! Ui, ai, Icon! Icon! Ai, Riquelme 92. Ai! Ai! Está aqui na live. Olha, e ao que tudo indica, o Félix tem uma melhor prestação aqui, nestes joguinhos, do que propriamente basicamente, o Atlético de Madrid. Basicamente. Isto é basicamente no FIFA que eles recebem tipo uns cromos, é uma coisa assim. Sim, é um jogo. Tem uma notícia esta semana que dizia que o João Félix tinha sido a oitava melhor contratação do Atlético de Madrid este ano. A oitava. É um bom número para o valor que valeu. Enfim. Já agora, estamos... Outro vídeo, vai ver só mais um. Ah, ainda mais outro vídeo. Anthony Hopkins, o curti metal. Já está a gozar o isolamento, parece. Sim, sim. Isto é um vídeo que está a circular, mas ele estava a dançar um funk ou coisa parecida e fizeram esta montagem. Olha, sabe o que é que isso me faz lembrar? Faz-me lembrar o Nuno Dias na noite, basicamente. Tudo bem. Nuno Dias na noite. Se começa a tocar air drum, vais lá, Dias, assim. Ó Joana, não há um risco sério das pessoas começarem a desenvolver alguns distúrbios de personalidade, de ansiedade? Tudo. A verdade é que isto é uma experiência de engenharia social feita à escala global, como nunca se pensou antes, não é? Ter as pessoas em quarentena, fechadas em casa durante semanas a fio. Sabemos que temos até do ponto de vista físicas, no cérebro mesmo, no hipocampo. Etc. Ou seja, há alterações do ponto de vista neurológico e do ponto de vista, obviamente, cognitivo, emocional, muito graves. Ainda não há nenhum estudo ainda feito, porque os dados ainda não estão recolhidos e o hiato temporal ainda não é suficiente, mas já existem alguns impactos, por exemplo, o aumento de 35% de divórcios na China. Já permite-nos tirar algumas, pelo menos, se não conclusões, pelo menos algumas hipóteses significativas. Portanto, sim, Nós psicólogos temos estado com um volume de trabalho, aliás, a minha ordem profissional tem estado muito ativa. Temos estado com um volume de trabalho. Isso é bom, isso é bom, tem trabalho. Isso é uma boa época para ter mais clientes. Digamos, não é por bons motivos, porque os psicólogos gostam muito também de trabalhar, sobretudo na parte preventiva e profilática. É sempre pior quando as pessoas já chegam doentes, ou já chegam isso doentes sem dor mental. Mas sim, temos tido muito trabalho, estamos cheios com a agenda cheia, isso é verdade. Olha, as pessoas que sofrem de ansiedade, a primeira medida que deviam tomar era basicamente não verem os noticiários, porque isso só vai piorar se o fizerem. Eu, por exemplo, não vejo. Isto é melhor. Eu reduzi também. Eu sou hipocondríaco e achei que a melhor forma que eu tinha de combater a minha hipocondria era justamente não estar a ver os jornais todos. Ia ficar pior. Ia ficar pior. Joana, estamos a acabar o programa. A última pergunta é que quem é que tu matavas? Mas tu não respondeste, pois não? Não, quero matar ninguém, Alvin. Não queres matar ninguém? Mas olha, mas espera aí. Oh, Joana, se para salvar o mundo tivesses que matar um dos três, o Dias, eu ou o Pepe, quem é que matavas destes três? Eras tu, Alvin, claro. Porque é que para o mundo seria melhor, logo, obviamente, eras tu o primeiro. Espera aí, matava, não! Matavas-me, teu amigo! Não, mas boa, Joana, fizeste a boa decisão. Rei Leão, eu vou-te dizer. O método que eu escolheria para matar alguém, se calhar é melhor, era sempre o enforcamento. Porque é dos poucos onde tu consegues simular um suicídio. Ou seja, é o método mais, é o método mais eficiente para parecer que a pessoa se suicidou. Eu estou a ver os psicopatas em casa. Sim, tudo a apontar num caderninho de notas. Esta Joana... Excelente ideia. Que belíssimo programa. Olha, para as pessoas que viram este programa, que gostaram dele, saibam então que a Joana tem um podcast. Quantos episódios é que tens já o teu podcast, Joana? Só dois, ainda está bebê. Pois é, e agora vais ficar com muito mais seguidores. Chama-se Psicopatas Portugueses. Tem dois episódios, mas na altura em que virem este programa, esta terça-feira, saberão que, se calhar, já existe mais um episódio. Não. Na terça? Sim, não vai haver mais nenhum episódio? Não, saiu agora um na sexta, são quinzenais. Por isso Ok. Então está tudo igual, então só há dois episódios na mesma, não é? É fácil. Mas quero ir mais. Pronto. Joana, gostamos muito de ter aqui e ver que estás muito bonita e estás em grande forma. O isolamento está-te a fazer muito bem. Obrigada. Gostei muito de estar com vocês. Boa saudades sorte. Tuas. Até já. Obrigado, Joana. Obrigado. Adeus, pessoal. Adeus, people.